Posso copiar e depois apenas copiar o nível? Ok. Rodou o voo 9242 posicionamento. 192402. Chamada. 6327 não escuta. 198. 27. Mantivo, autorizado o nível 220 via Golf 677, decolada 10, com curva direita no perfil da saída da Léo, da El Leda. Leda voa em Léo 1198, controle 5453, Santos Ponta, 649 da Golf. Salvador, boa tarde, azul 4462, Rio Grande do Fox. Via Alfa, táxi lento, aguarda na Juliette 4462. Web 5729, acione identificação, chegada a Ponce, desça para o nível de voo 060. Ponce, Ponce 5729, Web 5729, autorizado, chegada a Ponce, desça para o nível de voo 060. Estabilizou? Afirmativo. Ciente, chame torre. 118 decimal 6. Torre número 865491, pode ligar. O push e acionamento. A gente aguarda 6327. Solo. Boa tarde, Chané 6321. Na 62 a sequência para acionamento, por favor. Aguardando. Muito obrigado. Porra Azul, Bog da Gol, prossegue via Juliette para a posição 03 Azul 4462. Alfa antes da Juliette, noite 07. Alfa Salvador, 924 da Gol para o táxi, 134 a bordo, 2 horas e 13 de autonomia, Pena Salvador. 134. Salvador, boa tarde, Oceano 6142, na sua escuta, na Pucca Jamo. Oceano 6142, contato radar, saída Pucca, sub manter nível de voo 350. Ascensão 350, autorizaria a proa de Jamo? Autorizado Pucca, Oceano 6142. Pucca na proa, 6142. Web 5729, reduza a velocidade para 220 nós. 6327? Sim, sim. Positivo, livre para o estacionamento, chamarão para o táxi na 016327. Feet, QNH 1014, cleared, ILS final, approach, report established and localized. 1076, descend altitude 2000 feet, QNH 1014, cleared, ILS X-ray, approach, runway 10, for your service. Salvador, boa tarde, Passaredo 2231. Passaredo 2231, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Identificou Mari, 050, 2231. Webjet 5729, desça para o nível de voo 050. Estaneia 6321, POB 93, alternando Goiânia, 4 horas. Posicionamento, parte 3. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Iniciar o taxamento, 6321. Agora como recebe? 5-5. Ok, então já acionado, temos uma centena a bordo, 3 de 10 de autonomia, Terna, Salvador. Uma centena, 3 de 10 de autonomia, Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Salvador. Terna, Sal 1-0-1-4, vamos à direita, Índia Alfa, no ponto de espera do 1-0-118-6, graças, uma boa tarde. Sololgol 1-6-4-9 para o táxi, 107 a bordo, 2:05, alternado Aracaju. Pátio principal, Índia e Alfa, 18-6 quando lá, seguindo como número 3, gol 1-6-4-9. Mantenha está. Abrolho 6142, pode voar Aracaju? É 6142, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. Recife 12685, alterna 2545, boa. DP 5627 para o táxi, 54 a bordo, 3 horas, e alternamos Aracaju. Correção Recife. Parte o Indy Alpo chamando o torno por espera com 1014 na vida. Obrigado, boa tarde. Para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-4, autorizado final ILS X-Way, reposta estabilizado localizador. 2.000, reposta estabilizado local. Web 5729, reduza a velocidade para 1.070 nós. Reduzir. Então, 3217, desça para 4.000 pés, ajuste 1014. Aguarde para a transferência. 6327 decolado, passa 1500 na Dael. Oceana 6327, contato radar, saída da EL, sub, mantenha nível de voo 240. 240, 6327 subindo. Web 5729, chame torre, 118, decimal 6. Muito bem. Papatango, Mike Bravo e Uniforme. Charlie Centro Recife, 12685, alterna 12545. Mantenha na Star, desça para 2000 pés, ajusta no 014. Controle, Salvador, seria possível autorizar Leda ou direto Ilhéus para o 6327 do Chané? Chané 6327, aguarde. Dá presente, autorizado, Leda. Leda dá presente pro 6327, obrigado. Passaria 2231, pode prosseguir na descida. Então, 3217, desça para 2000 pés, ajuste no 015. Tráfego do Salvador, boa tarde, eu sou 3195. Informação Victor, posição 9, autorização. 4000 pés, ajuste no 0115, passarei do 2231. 4000, 0115, obrigado. Alterna 12545. Recife 2825, 2545. 6327, voltando. Oxané 6327, prossiga. Seria possível coordenar e autorizar o nível 200 como final? Ciente, aguarde, Oxané 6327. Aguardo 6327. O EB5729 no solo 51, libere na Fox, chame solo em 12119. Na Fox 19729. Decimal 8, aciona 0135, seja. 28, valor 72. Correto, Mike, é com Delta 4402 no POB. Acionamento aqui, torre 1986, Mike Eco Delta. 5729 da WebJet, boa tarde, taxia via Alfa Juliette para a posição 02. Passaredo 2231, autorizado final ILS-X-Way, reporte estabilizado localizador. Autorizado ILS, reportagem estabilizado localizador 2231. Passa 18, o cliente está aqui na linha e ele está informando que ele está na COFIS. Foi perguntado mesmo. Ele falou que estava no hotel, porém ele está agora na cockpit, campeão. Xené 6321, decolado ao 52, controle 119, decimal 8. 98, boa tarde, Xené 6321. Não, 69, vem de novo aí, por favor. Que observe o tráfego na curta, depois. Localizador, passaredo 2231. Passaredo 2231, complete a final, chame torre 118, decimal 6. Torre 118, meio. Salvador, boa tarde, passaredo 2231. 2231 no passaredo, avistado, continua aproximação, guarde pista livre, ingressando um Boeing 737 para decolagem imediata. 2231. 1, alterna 13325. Recife agora, 251, alterna 13325. Grato, uma boa tarde, o orçamento 327. Muito boa tarde, o trip 5627 pronto, ponto de espera 10. Ciente, 5627, mantenha, ponto de espera. Mantenha, ponto de espera, 5627. O TAM 3217 no solo 55, chame solo 121, decimal 9. 219, Gol, no 649, autorizado decolagem, vento 090 graus, 149. Livre decolagem, gol no 649. Oscar para o ingresso, no 7. Boa, solo, 3207. Passarelo 2231, cheque trem, livre pouso, vento 090 graus, 139, pista 10. Livre pouso, 90, tá baixado, checado 2231. Gol 649, decolado aos 56, controle 121, 19, decimal 8, 198. 198, boa. Trip 5627, visual com a TR na curta, na final, dono zero? Afirmativo, visual. Para conflito, número 330. Controle Salvador, boa tarde, gol 1649, já passando 2000 pés no perfil da Cida da El. Gol 1649, contato radar, Cida da El, sub mantenha nível de voo 220. Da El, 220, gol 1649. Salvador, operem 119, decimal 8, aciona 5534, cotejo. Tente, reporte final para pouso, até o Oscar Zulu. Apresente, autoriza cruzar direto para arrimar. Autorizado, até o Oscar Zulu. Sequência recortada. Papatango Hotel Oscar Zulu, chame torre, 118 decimal 6. 186, chamará Hotel Oscar Zulu. Boa tarde, Papatango Hotel Oscar Zulu. Oscar Zulu, ciente do tráfego, intenções de pouso, confirme? A intenções é pouso na RMAR, senhor. Ok, na RMAR, ok, estou autorizado, curva à esquerda, prossiga para o cruzamento final da 10, direto para a RMAR, ok? Informe com o eixo da 10028 livre. Está presente, senhor, autoriza o cruzamento, chegou um pouco interportado, senhor. 2231, passarindo, solo 59, time solo 219. 219, obrigado, 2231. Trip 5627, livre decolagem, da 10, uma centena com 149. Livre decolagem, o 5627. Hotel Oscar Zulu repetindo a instrução, está autorizado a aproximar da presente direto para RMAR, ok? Direto para RMAR, Hotel Oscar Zulu. Reporte cruzando o final da 10. Reporta cruzando o final da 10, Hotel Oscar Zulu. Fora do solo, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta decolado ao 59, controle 19.8. 19.8, Mike Eco Delta. Trip 5627, decolado ao 1900, controle 119.8. Controle 198, Trip 5627. 0-1-2-8-8-6-3-2-1, boa tarde. Aqui, Hotel Oscar Zulu, tem um contato visual com tráfego, informe na final para pouso da RMA. Vento aqui no aeródromo de Salvador, uma centena com 16 nós e altímetro 1-0-1-4. Certo, Hotel Oscar Zulu. 035627, solicita possibilidade nível 150 e direto Conde. Ciente, aguarde. Guardando, muito obrigado. Mike Eco Delta, informe quantas milhas está a plataforma Maraty. 44. Manati, 44 milhas, ciente, Mike Eco Delta. Delta. Passando 130, 1649 da Gol. Gol no 649, ciente, aguarde para transferência. Trip 5627, autorizado nível de voo 150, direto Aracaju. Nível 150, autorizado, muitíssimo obrigado, direto Aracaju.